mundo, meu Deus, quer dizer, nós vivemos num país praticamente sem lei, onde a nossa lei é isenta, né? Então a criminalidade faz o que bem quer, porque sabe que vai para a cadeia, daqui a pouco sai, volta a fazer novamente, não tem jeito, não tem jeito. Olha, em Salvador, adolescente de 14 anos é morto em tentativa de assalto ali na região de Campo Grande. Que absurdo. Vocês estão vendo aí as manchetes através de televisão. Que absurdo, como é que pode uma criança, um adolescente de 15 anos, de 14, 15 anos, sai para a escola, né? Adão Rei, um abraço. Josimar França, bom dia. Sai para a escola, próximo ali da sua casa, à escola. Entendeu? E vem duas humilhantes, cabeça de merda, duas desgraças, e tira a vida de uma jovem adolescente que tinha um futuro pela frente. Aí vem uma desgraça dessa, uma noia, entendeu? Para tirar a vida e acabar com uma família. É demais. Tá demais. A criminalidade tá demais. Entendeu? Não dá mais para confiar. Eu tenho um filho meu que tem telefone, tem um telefone bom. Eu tenho medo. Às vezes eu ligo para ele e pergunto onde é que você tá. Cuidado. Vai com quem para casa. O maior medo é isso. É o nosso filho não poder usar um telefone, nem o filho, nem ninguém usar um telefone celular, porque está arriscado a morrer por causa de um aparelho, né? Porque o crime, além de esses noias, né? Além de tomar o telefone, faz questão de ceifar a vida. Sônia Soares, um abraço, linda. Um abraço. Meu amigo Matheus Andrade. Tá chegando, Matheus. Tá chegando. Vai chegar. Já chega. Tenha paciência. Josimar França, um abraço. Eu acredito, Matheus. Von Ivon, aquele abraço também. Olha, no futebol, o Corinthians perde pelo placar de 1-0 no primeiro, ou de 2-0 pelo placar no primeiro confronto, né? Até me engasguei porque eu sou corintiano. Então o Corinthians perde o primeiro confronto por 2-0. Amanhã, quinta-feira, vamos estar recebendo aqui no nosso programa a nossa querida amiga Elis Silvas. A Elis, né? Ela é medalha de ouro, foi medalha de ouro agora no final de semana, lá no Rio de Janeiro. E o Clidense, medalha de ouro. Já subiu vários pódios, né? E amanhã a gente vai estar batendo papo com a Elis aqui no nosso programa, a nossa medalhista que foi ouro no Rio de Janeiro no último final de semana. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Marinaldo Souza. Gente boa, primeira qualidade, ele que realiza aí um bingo beneficente. Depois manda aí, viu, Marinaldo? Edivaldo Barros, o caboclo, lá em Ribeiro do Pombal, também está na sintonia. E meu amigo Von Ivon, o rei do mel, como dizia minha avó, rei do mel. Você me desculpa, porque eu fico muito emocionado. Eu não canso de ver essa reportagem de uma criança que sai de casa para ir para a escola ali em Salvador, na região do Campo Grande. Aí vem duas bandidas, entendeu? Para tentar assaltar, nem levar nada. Aí vai, atira e tira a vida da jovem. Olha, não me... Mal consegui dormir de tanto imaginar coisas. A gente que é pai, que tem filhos, né? Que vai para a escola, que vai para o trabalho, que sai, às vezes, para o encontro de amigos, e você fica o tempo todo preocupado com o filho. Isso é que me revolta, porque cada dia está ficando pior viver esse mundo. Cada dia está ficando pior a gente viver nesse mundo de meu Deus hoje. Cada dia pior. Deixa eu mandar um abraço ao Gabriel Nunes. É o candidato deputado Gabriel Nunes. Aquele abraço, Gabriel. Um abraço ao amigo Gabriel. Tô de Duca, na Bananeira. Meu compadre André, lá em Caribe, Oscar. Aquele abraço. Elis Silva, entrevista amanhã. Prefeito Zils Cardoso em Canudos. Um abraço, prefeito. Que vem aí defendendo o bem-estar social do povo canudense, esporte, lazer, saúde e educação. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Vaval Damasceno, grande empreendedor. Um abraço, Vaval. Meu amigo e vereador Edinalvo Guerra. Juntos vamos seguir trabalhando. Um abraço, Edinalvo. E quero mandar um abraço também ao Charlie Moral. Tá sintonizado aí na nossa programação, no Charlie. Um abraço para você e todos que fazem a Secretaria de Ação Social aí em Monte Santo, né? Manda um abraço aí ao Fernando, secretário de Administração em Monte Santo. Raimundo Preto, na Pedra Branca. Alô, Jaiminho, na Serra Grande. Meu amigo Silveirinha, grande comunicador, também não perde o seu programa, né? E manda um abraço também ao Dedé de Elizaldo, Dona Sandra, povoado de Juazeiro, aqui no município de Euclides da Cunha. Um cara que planta, um cara que cria, um cara que é da lida, um cara bacana. Graças a Deus, abençoado por Deus. Tive ontem lá na casa do Dedé, fui almoçar com ele, batemos um papo legal, ficamos na de meio-dia até 5 da tarde conversando. Fomos para uma roça para outra, mesmo monte de milho que o homem tem, roça grande, graças a Deus, porque trabalha, e quem, Deus ajuda quem trabalha, dá migalha o pecador. É por isso que Ednaldo Guerra também é um vencedor, né, Ednaldo? Marinaldo, pessoal que são da lida, que trabalha e que chama por Deus e agradece. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Arlindinha do Alibicé, Dona Vânia, também lá em São Paulo. Doutor Adriano Dias, secretário de Assistência Social. A prefeita Silvana Matos e a vice Itácia Andrade, lá em Monte Santo, que vem através dessa parabenizar a todos os aniversariantes do dia. Meu amigo Zezinho do ônibus, lá no Cachorro de Coca. Dona Lelinha, Gotinho, também da Boaçaria, no Cachorro de Coca. Alô, Esivaldo, da Grande Locadora. Os amigos da Serra Vermelha, tem muito amigo na Serra Vermelha, que diz, ó, tô ouvindo seu programa e o aviso não esqueça de anotar. Mas eu prometo que não é bom andar com papel e caneta e vou anotando o nome dos amigos para poder a gente mandar os alôs, né? Porque não tem como uma vez memorizar. E mandar um abraço a Jane Lemos, que tá aí na sintonia. Pois é. Romildo Brito, mais uma vez um abraço. Gente, antes de eu falar aqui do... voltar a falar aqui dos assuntos, deixa eu só agradecer a turma boa que contribui com o nosso programa, né? Que sem eles a gente não tem como pagar o programa aqui. A distribuidora de bebidas Soares, deixa eu mandar um recado do meu vereador Ednaldo. Ednaldo, depois quero falar com você, viu? A gente dá uma entrevista aqui. A gente bater um papo para saber como é que está a situação, como é que está a Câmara, como é que estão os projetos, né? Porque o vereador não para, né? O vereador trabalha muito, eu sei que trabalha, que é o vereador da Câmara, o vereador do caminhão, o vereador do trator, da patrão, não para, né? Então a gente vai agendar uma entrevista aqui, para a gente bater um papo. Pelo menos 15 dias, né, vereador? Em 15 dias a gente bater um papo aqui. A Flávio Carvalho, como é que tá, Flávio? Tudo bem? Então deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Moacir, da distribuidora de bebidas Soares, na rua Dom Pedro II, 1146. Bebida no Atacado e Varejo. O telefone é 99941-0707. Hoje, quarta-feira, tem atendimento da JB Odonto, lá em Agudões. Município de Quijinga, Rui Barbosa 48. Vai lá. Todo procedimento que você precisa você encontra lá na JB Odonto, viu? Seu sorriso é tudo. Doutor João Batista, 999-318823. Equipe Bola de Ouro você contrata para a sua narração esportiva com alegria, dicção e o som do Zé Luiz Paredão. O Edmilson Silva narrando e os comentários do Marcos Santana. Que é um show legal, diferenciado. Leva o show do Matheus Duque. Um show diferenciado, eclético, toca tudo, piseiro diferente, forró, viu? 999-906566. Você lembra da Óticas Carol? Aqui deu cuidado com ele? Pois é, agora é Óticas Cátia, viu? Óticas Cátia, na rua Benjamin Constant, 433. E temos exame de vista no próximo dia 5, com o doutor Alguém Quirino. Você pode agendar pelo telefone 999-930-596, não é isso? Meu amigo vereador Edinaldo Guerra. Nesse Madeira e Matéria de Construção, você encontra tudo que você precisa para você que está construindo e reformando. Via Santo Antônio, município de Euclides da Cunha. O telefone é 998619622. Chama no zap. Ótimo Produto Sabor da Terra, do amigo Pebinha. Praça Moçou Merengue, centro de Monte Santo. O telefone é 999966499, viu? Uma passadinha lá. E lembrando você que hoje, dia 3, quarta-feira, na CEDIC, tem atendimento com o doutor Fernando Neto, cardiologista, doutora Luciana Lima, fisioterapeuta, realizando pilates e microfisioterapia, doutora Maria de Campos, nutricionista, doutora Kelly Alves, também a fisioterapeuta, atende hoje na CEDIC, sempre médico da Cunha, telefone 3271-1113, né? E começou aí a semana do mês do pai. São semana azul, né? É o mês azul, né? Vamos dizer assim. É um mês de promoção. São 3 exames por apenas R$ 45. Você faz a CEDIC, 3 exames laboratoriais por apenas R$ 45. Incluindo o PSA livre e PSA total, é R$ 60, viu? 998-85-5025. Olha, vem aí a 15ª Festa de Vaqueiro do povoado Sítio Zezé, 17 de setembro, Clube Três Irmãos. Vai ter lá show com a Wesley e Igor, banda Esquema de Vaqueiro, Matheus Duque, R. Choque e Ismael Rocha. Apoio da prefeita Silvana Matos, vereador Marcos Pacheco, secretário Jailson Carvalho, realização do Zé de Daniel e família. Sexto torneio de futebol só site no Arena Corre Nu, Formosa. Dia 4 de setembro, né? Premiação R$ 1.500 para o primeiro, segundo R$ 700, terceiro é R$ 300. A cobertura da equipe Bola de Ouro com a narração de Edmilson Silva e os comentários do Marcos Santana. Vai ter lá o som do Zé Luiz Paredão. Olha aí, organização Papai de Família. Às 9 da manhã tem Monungu e São José. Às 9h40, União dos Veteranos e Cramaté. Depois tem Bode Docó e Papo de Boleiro. 11, Feijão e União Bahia. 11h40, Mandacaru e União de Canudos. Às 12h20, São Bento e Caldeirão. 13 horas, Fentes do Benegó versus Santo Antônio. 13h40, Base da Ema e Queimada do Milho. Aí, todo mundo é mais que convidado especial. Um abraço ao nosso amigo Alex Reis. Atendimento da Defensoria Pública de Monte Santo, dia 16 de agosto. Vamos lá, aproveita. É tudo de graça, não paga nada. Resolver aquele problema de divórcio, né, o Afrânio Carvalho e Alex Reis. Divórcio, retificação de nome, mudanças de nome, anulação de nome e sobrenomes, reconhecimento de paternidade, exame de DNA, pedido de pensão alimentícia, anulação de registros, registro de nascimento, pedido de inventário, além de acompanhamento de processo já aberto, entre outras orientações. Uma realização da Prefeitura de Monte Santo com apoio da Secretaria de Assistência Social. Eu disse que todo atendimento é grátis. Local, Praça da Igreja, a partir das 8 da manhã. Atendimento a toda a população, agendamento dos atendimentos do CRAS, CREA, Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social. Torneio de Badog, dia 6 de agosto, povoado de Ação do Antônio, lá no bar e lanche Neto do Isaac, a partir das 16 horas. Valendo uma caixa de cerveja, logo após festa com Iago Santos e Auricélio dos Teclado. Organização Bar e Lanche Neto do Isaac e Xará. Eita, que é. Hoje é dia de futebol, né? São 7h52. Então tem que falar do futebol. Se não falar do futebol, o pessoal vão chiar, né, meu vereador Edinaldo Guerra? Olha, Brasileirão, vamos lá. Brasileirão Série B, teve jogo ontem. Ou vamos pela Libertadores? Libertadores. Ontem aconteceu o jogo. Corinthians começou bem, bem animado. Eu disse, hoje vai dar Corinthians. Mas de repente, com o time cadenciado, jogando sem se preocupar com nada, o Flamengo foi lá e botou 2 a 0 no Corinthians, isso no Arena, no Allianz Parque. Não, no Allianz Parque, o que, meu? Lá no Arena do Corinthians, Allianz Parque. E eu acredito ainda que o Corinthians pode. Só acontecer, pode acontecer, né? Do Corinthians lá e buscar fazer 2 a 0 no Flamengo, lá no Maracanã na terça-feira. E por perto o Cássio garantir aí a classificação. Hoje, quarta-feira, tem o Atlético Mineiro, joga em Minas contra o Palmeiras. O Palmeiras vai a Minas Gerais às 21h30. Vélez Sarsfield enfrenta o Talleres, né? 21h30. Que desse confronto de Corinthians e Flamengo, pega um dos dois também. E na quinta-feira, amanhã, tem Atlético Paranaense e Estudiante às 21h30. Alex Reis, mais uma vez, bom dia. Brasileirão Série B. E aí, Edmilson? Tivemos jogos ontem. Sport Recife 1, Criciúma também 1. Quinta-feira, amanhã tem Brusque e Sampaio Corrêa às 19 horas. CRB Ponte Preta às 21h30. Na sexta-feira, Operário Náutico às 19 horas. Vila Nova e Ituano joga às 19. Guarani e Grêmio joga às 21h30. Já no sábado, o Bahia enfrenta o CSA em casa, né? Às 16h30. Novo Horizontino e Londrina às 19 horas. Cruzeiro recebe o Tombense às 19. Tivemos jogos também pela Sul-Americana, quarto de final, jogo de ida. Manda um abraço pro meu repórter Elisão Silva. Manda um abraço também pro toda a turma de uma Sacará. Olha, o Caboclinho do Bolo, aquele abraço. O seu Alfredo, dona Terezinha, Diego, Selminha. Então, ontem tivemos Nacional 0, Atlético de Goiás 1, Deportivo Táchira 0, Independente Del Valle 1. E hoje, quarta-feira, o São Paulo recebe o Ceará às 19h15. Quinta-feira, amanhã, tem Melgar Internacional às 19h15. Então, tá aí a atualização do futebol, né? Quem tá por aqui? Sônia Soares, mais uma vez, um abraço. Mais uma vez, um abraço, Sônia. E são 7 horas e 55 minutos. Bem, gente, voltando a falar aqui do como é que estamos vivendo hoje essa guerra, né? Hoje em dia, a gente vê todo dia na televisão, está acontecendo o cúmulo da ignorância, né? O cúmulo da ignorância. Às vezes você acha que está protegido, não está. Você vê hoje policial que era para defender a mulher, trabalhando em delegacia de mulher, agredindo a própria namorada. Você vê hoje feminicídio todo dia. É homem matando a mulher, matando a namorada. É homem que não aceita, né, uma separação. Gente, eu aprendi uma coisa nessa vida. Primeiro, ninguém é dono de ninguém. O senhor não é dono de ninguém para tirar a vida de alguém. Você não é dono da sua mulher, sua namorada, para você querer que ela faça o que você quer. Não é dono da sua namorada, da sua esposa, para ela te obedecer ordem. A única coisa que ela tem é que lhe respeitar. Para isso você tem que respeitar também. Entendeu? Mas hoje, aí pessoal, a pandemia aumentou a onda de violência doméstica. Será que foi a pandemia? Tudo bem que o marido e a mulher passou a conviver mais tempo em casa. Entendeu? A angústia de ficar em casa, a preocupação dos negócios, dos afazeres, das contas. Não. Um abraço para o amigo Gilmar Ferreira. Eu acho que nós temos que... O ser humano precisa mais se encontrar. Fábio Ferreira, aquele abraço. O ser humano precisa mais se encontrar com Deus. José Luiz Costa, eu pergunto a você, meu amigo Miro do Maceté, agora com transporte alternativo e fazendo doce de batata. Eu pergunto a você, ouvinte, que está me ouvindo. Você agradeceu a Deus pelo dia de ontem? Já agradeceu a Deus pelo seu dia de hoje? Você já pediu proteção divina a Deus pelo seu dia de hoje? Às vezes acontece de eu também, comigo também, esquecer de agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela família que temos, pelos amigos que temos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Temos que ser grato a Deus por tudo nessa vida. Pelos momentos de prazer, de alegria, e pelos momentos também de dificuldade. e sofrimento. Não é só os momentos bons que você tem que agradecer a Deus, porque o homem lá de cima sofreu muito mais para nos salvar. E muitas vezes a gente esquece que Deus é Pai. Você observe que o ser humano hoje, ele não tem mais Deus no coração. O ser humano hoje, ele só pensa, eu não digo todos, veja bem, a minha colocação, não todos. Mas às vezes aquela pessoa que está próxima de você, ele se preocupa mais hoje na ambição, no dinheiro, no poder, do que com você. Tem ser humano hoje que é capaz de vender a própria família para ter o poder. A ganância do poder, a ganância do dinheiro. É o mundo que nós vivemos. Então o conselho que eu dou é que devemos nos vigiar. Vigie. Cuidado por onde você anda. Evite discussões. Se alguém estiver lhe provocando, num bar, numa lanchonete, numa festa, o bêbado tá, agora está ali, o bêbado alterado, provocando você, cara, evite. Se ele quiser brigar com você, você diz para ele, deixa para amanhã. Amanhã ele vai estar sóbrio e vai lhe pedir desculpa. Um abraço, meu amigo Rinaldo Bahia. Então, no mundo que vivemos, que podemos evitar para não trazer transtornos à nossa família, a você mesmo, procure evitar. Vamos orar, vamos chamar por Deus e que Deus tenha, Deus conforte o coração de muitos, muitos jovens que estão se acabando nas drogas e que Deus dê sabedoria a esses jovens que estão perdidos, que eles abram a mente para se reencontrar, que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Um abraço, um cheiro no coração. Amanhã, entrevista com Hélio Silva, um exemplo de cidadã, a nossa medalha de ouro. Você ouviu Bola de Ouro e Notícias. Apresentação, Ednilson Silva. Ui, ui, ui, papai. Rádio Planalto AM. Rádio Planalto AM. 660 kHz. Uma emissora do Grupo Lomes de Rádio Difusão. A sua frequência exata. Planalto. Tá todo mundo ligado na melhor sintonia. Rádio Planalto AM. Grupo Lomes de Rádio Difusão. Uma nova dimensão no rádio baiano. A seguir, mais uma atração da sua Planalto AM. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A partir de agora, você ouve o programa Vida Extraordinária. Apresentação, Master Coach William Jatobá e a terapeuta vibracional Carla Jatobá. Começa agora o programa Vida Extraordinária, o seu momento de autoconhecimento e alta performance. Apresentação do Master Coach William Jatobá e da terapeuta vibracional Carla Jatobá. Muito bem-vindos, esse é o programa Vida Extraordinária. Eu sou Carla Jatobá, sou coach e sou terapeuta e esse é o seu programa diário de autoconhecimento e de alta performance. Hoje, nós vamos falar sobre relacionamento. Eu vou falar algo que pode estar impedindo você de ser feliz na sua relação. Tá bom? Se você sente que tem alguém que vai ser beneficiada com essa mensagem, manda sintonizar agora mesmo aqui na rádio, porque o programa Vida Extraordinária está apenas começando. Tá bom? Então, veja bem, existe dentro da relação uma necessidade que a gente chama de necessidade primordial, necessidade principal de uma relação. Carla, qual é essa necessidade? é a necessidade de você se sentir amada dentro da relação. Se você está dentro de um relacionamento onde você não se sente amada, amado, o que é que acontece? Você começa a ter problemas. Você começa a ter sentimentos negativos que levam você a ter comportamentos disfuncionais dentro da relação, tudo para chamar a atenção do outro. Me olhe, eu preciso, eu tenho essa necessidade de ser amado. Veja bem, relacionamento é troca. Não existe essa história de um dar e o outro só receber. Os dois têm que dar e receber. Um relacionamento funcional é quando as necessidades dos parceiros, elas são atendidas. Então você precisa entender quais são as suas necessidades dentro dessa relação. Essas necessidades estão atendidas, estão sendo atendidas? Não, Carla. Tá aí o problema. Então você tem que olhar quais são essas necessidades e o teu parceiro precisa entender quais são elas. E eu vou falar aqui da necessidade primordial, principal, dentro de uma relação, que é a necessidade de se sentir amada. Essa necessidade, ela é suprida através do comportamento do amor, comportamento de amor do seu parceiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sentir amor por você, teu parceiro sentir amor, só amor, não basta. Entende? Muitos homens falam, mas ela sabe que eu amo. A sua esposa, a sua mulher, saber que você ama não é o suficiente. Você precisa demonstrar esse amor para que ela se sinta amada. Entende? Para que essa necessidade primordial da relação seja atendida. Então, junto com o sentimento de amor, tem que vir acompanhado o comportamento de amor. Tem muitos homens que dizem que ama, mas maltratam as esposas, são grosseiros e vice-versa, viu, gente? E vice-versa. Mulheres com os homens também.